pela Cultura FM. Ideias Musicais. Apresentando hoje, Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Olá, sou Paulo Castanha e nesta série ouviremos música produzida nas Américas durante a fase de domínio europeu, do descobrimento até inícios do século XIX. Sobre esse tema, normalmente temos muitas perguntas. Existiram compositores americanos na época de Palestrina, Vivaldi ou Mozart? Como foi a relação entre a música indígena ou africana e a música europeia? É mesmo verdade que músicos indígenas cantaram, tocaram e até compuseram música sacra ao estilo europeu? E é verdade que usaram instrumentos construídos por eles próprios em pleno século XVIII? Nos 13 programas desta série, tentaremos responder algumas destas perguntas e formular outras que talvez nos estimulem a conhecer um pouco mais do nosso interessante passado musical. No programa de hoje, música para a catequese indígena. Ouvimos Du Nyanré, um canto dos índios Xavante, que são uma das 2.000 nações indígenas que existiam somente no Brasil antes do descobrimento. Quando espanhóis e portugueses iniciaram a exploração das Américas, precisaram converter os povos indígenas ao projeto europeu e logo perceberam que a preservação de sua cultura não os ajudaria muito nessa tarefa, iniciando assim a transmissão e o ensino da cultura europeia aos nativos da América. Boa parte desse trabalho foi realizada pelos missionários religiosos, principalmente os jesuítas, que criaram aldeias e missões para a catequese e conversão dos indígenas ao cristianismo. Durante o processo de catequese, foi comum os próprios jesuítas escreverem música em estilo europeu para a transmissão dos valores religiosos básicos, e assim substituir a música indígena tradicional pela música sacra cristã. Um detalhe importante: a maior parte das canções destinadas à catequese era composta à maneira europeia, porém na língua dos próprios indígenas. Vamos ouvir 3 exemplos de autoria anônima compostos para a catequese dos índios Guarani da América do Sul, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, com o ensemble Louis Berger, sob a direção de Ricardo Massum. Os exemplos cantados em Guarani são Tupanci Maria, Tata Guaçu e Rara Vale Rava. Tupanci Maria, Ouvimos Tupanci Maria, Tataguaçu e Rara Vale Rava, três cantos de autoria anônima em Guarani, com o ensemble Louis Berger, sob a direção de Ricardo Massun. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. A música para a catequese tinha como primeira finalidade a atração dos índios para a cultura europeia, especialmente o cristianismo. Nesse repertório, evitava-se a dificuldade técnica e privilegiava-se o canto coletivo, especialmente de crianças, que aprendiam mais facilmente que os adultos os novos valores religiosos. Exemplo interessante é o das canções compostas no século XVIII para os índios araucanos do atual Chile, pelo jesuíta Bernhard von Havestad. Ouviremos três dessas canções em língua araucana, com o Sintagma Musicum da Universidade de Santiago do Chile e o coro infantil da comunidade Huilliche de Chiloé. Os exemplos são Jesus Cad, Dios Nivoten e Quem é Dios? Ouvimos Jesus Cad, Dios Nivotn e Quem é Dios, três composições do século XVIII em língua araucana, pelo jesuíta Bernhard von Havestad, com o Sintagma Musicum da Universidade de Santiago do Chile e o coro infantil da comunidade Huilliche de Chiloé. Embora predomine a melodia acompanhada no repertório catequético, também são conhecidos alguns exemplos polifônicos. O mais antigo deles, de autoria anônima, foi impresso em Cusco, no Peru, em 1631, como exemplo musical de um livro intitulado Ritual Formulário de Juan Pérez Bocanegra. Trata-se de Hanak Pachap Kusikuinin, em língua quechua, que ouviremos com os madrigalistas da Universidade de Playa Ancha, do Chile, sob a direção de Alberto Teichelmann. Ouvimos Hanak Pachap Kusikuinin, composição em língua quechua, de autoria anônima do século XVII, com os madrigalistas da Universidade de Playa Ancha, do Chile, sob a direção de Alberto Teichelmann. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu. Por Paulo Castanha. Das missões jesuíticas da atual Bolívia, ouviremos agora uma composição de autoria anônima intitulada Zoipaque, escrita em meados do século XVIII na língua dos índios Chiquitos. A refinada elaboração do acompanhamento desta melodia, cuja forma é a das árias das cantatas europeias, pode ter sido mais um dos atrativos destinados a cativar a atenção dos indígenas para a cultura cristã. A interpretação de Zoipaque estará a cargo do Ensemble Lima, sob a direção de Gabriel Garrido. Interessante observar que o autor manteve, no texto chiquitano, o nome latino Santa Maria. Thank you. Ouvimos Zoipaque, área em chiquitano, de autoria anônima, com o ensemble Elima, sob a direção de Gabriel Garrido. Além das canções em línguas nativas para a catequese cristã, foram compostas peças mais elaboradas para um envolvimento indígena cada vez maior com o ritual cristão, o que também incluía o uso do latim e da polifonia vocal. Em alguns casos, houve mistura do latim com idiomas indígenas, como ocorre em um ofício para a bênção do Santíssimo Sacramento, escrito em fins do século XVII ou inícios do século XVIII para os índios Abenaki da Nova França, que corresponde ao atual Quebec. Deste ofício, cantado em latim e Abenaki, ouviremos quatro composições com o Studio de Musique Ancienne de Montreal, sob a direção de Christopher Jackson. O Jesu Mi Dulcis, Ave Maria, Ec Dies e Inviolata. Oh, ouvimos O Jesu Mi Dulcis, Ave Maria, Ec Dies e Inviolata, em latim e abenac, de autoria anônima, com o Studio de Musique Ancienne de Montreal, sob a direção de Christopher Jackson. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Além da música para catequese em idiomas indígenas, os jesuítas treinaram os nativos americanos para o canto de música litúrgica em missas e ofícios divinos, destinada, portanto, à celebração das cerimônias cristãs. A documentação conhecida demonstra que isso já era feito no século XVI, porém os exemplos mais antigos preservados são do final do século XVII. É o caso deste Salmo 112, para vésperas, Laudate Pueri Dominum, de autoria anônima, escrito em latim e provavelmente cantado e tocado pelos índios Guarani das missões do atual Paraguai. Ouviremos esta composição com o Ensemble Elima, sob a direção de Gabriel Garrido. Laudate Domine, laudate Domine, laudate Domine. Ouvimos, de autoria anônima, o Salmo 112, Laudate Pueri Dominum, cantado nas missões jesuíticas, provavelmente do atual Paraguai, no final do século XVII, aqui interpretado pelo Ensemble Elima, sob a direção de Gabriel Garrido. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu. Por Paulo Castanha. Diante dos exemplos ouvidos, fica claro que a música usada pelos missionários visava a transmissão da cultura musical europeia e não a criação de um estilo americano próprio. Em uma encíclica de 1749, o então Papa Bento XIV declarou, abre aspas, o uso do canto harmônico e dos instrumentos musicais, seja nas missas, vésperas e outras funções eclesiásticas, foi tão longe que chegou até a região do Paraguai, fecha aspas. E mais adiante afirma que, abre aspas, não existe qualquer diferença em relação ao canto e ao som das missas e vésperas celebradas em nossas regiões e naquelas, fecha aspas. Sobreviveram poucas dentre as nações indígenas que receberam a catequese. Uma delas é a nação Guarani, cuja música atual possui nítidas marcas da música europeia, que estes assimilaram desde a fase de catequese. Interessante na música Guarani é que tais marcas são predominantemente originárias da música antiga europeia e não da música mais recente. Como exemplo, ouviremos Nhaneramoti Caraipoti, cantado pelos índios Guarani do litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, e acompanhado por violão e rabeca Guarani. Thank you. ouvimos Nhaneramoti Karaipoti, cantado por índios Guarani do litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, exemplo que demonstra a inclusão de elementos da música antiga europeia na música tradicional guarani. Esse fenômeno também ocorre em outras culturas indígenas americanas, como é o caso dos Guarayo da atual Bolívia, região que também recebeu catequese cristã. Como exemplo, ouviremos Yeyu, canto dos índios Guarayo, que estes acompanham com violinos feitos de taquaras. Ouvimos Yeyu, canto dos índios Guarayo da Bolívia, com acompanhamento de violinos de taquaras. A exploração das Américas transformou profundamente o mundo e ajudou a Europa a se tornar o centro econômico e cultural da humanidade durante vários séculos. Mas esse processo não favoreceu muito as nações indígenas americanas, cuja população diminuiu para cerca de 20% somente ao final do primeiro século de domínio europeu. Atualmente, os povos indígenas constituem apenas 5% da população das Américas. No caso brasileiro, estima-se, nesses 500 anos, uma redução da população indígena de cerca de 4 milhões para menos de 300 mil pessoas. Por outro lado, conhecer melhor essa história pode nos ajudar a mudar nossa relação com o passado e a construir um futuro diferente. É o que faremos nos próximos programas, ouvindo um pouco mais de música das Américas sob domínio europeu. No programa seguinte, a sofisticação musical das missões jesuíticas. Eu sou Paulo Castanha e volto na próxima semana com mais um Alma Latina, programa da série Ideias Musicais. Este programa teve a produção de Ralph Schwartz e trabalhos técnicos de Almir Amador. Boa semana e até lá! Ideias Musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.